dizendo isso, velho, porque você é negro, certo? Porque você nunca teve oportunidade, certo, velho? Agora você quer ganhar o seu dinheiro dessa forma, brother. Já suportei demais o seu estado, suportar é a lei da minha raça, você é negro, você é negro, você é negro, você é negro, você é negro. Boa gente, Sodoma e Gomorra esperam que tu morra. Querem levar mais um cria pra forca. Aquele mano te deseja força. Ele quer mais é que você se foda. Negros e negros, fome do gueto. Olha o pretinho alisando o cabelo. Fazer de tudo pra receber carta. Fazer de tudo pra ser menos preto. Sonho do menor era ser polícia. Até ver sua casa invadida. Revirada de baixo, baixo acima. Perguntando cadê a cocaína. Final de tudo que vale sua vida. Nem te matar quem fudeu sua vida. Nem te matar quem destrói sua família. Noites perdidas naquelas esquinas. Nessa esquina rouba e trafica. Sobe de cargo pra subir na vida. Começar a vender a breca fina. Se for preciso eu pago com a vida. Hoje o menor é gerente geral. Não se orgulha do que aconteceu. Sua mãe chorando em cima do caixão. Chegou a notícia que o menor morreu. Adeus. Perdemos mais um do nosso. Não pode ficar assim. Muitas vezes a pistola é a opção do neguinho. Espelho do próprio foco. E não se espelha em mim. Pois ao entrar nessa vida, você sabe qual é o fim. Perdemos mais um do nosso. Não pode ficar assim. Muitas vezes a pistola é a opção do neguinho. Espelho do próprio foco. E não se espelha em mim. Pois ao entrar nessa vida, você sabe qual é o fim. Mais uma Glock foi disparada. Mais um dia, mais uma bala. Entola, conta, espalha, vende as cargas. Monitora, sobe as barricadas. Mira laser tem na madrugada. Telescópio, cat, busca em casa. Bala de titânio e as granadas. Enguiça, blinda, tu derruba o águia. Por aqui só restou ódio. Por aqui só restou a dor. Por aqui só restou ódio. Por aqui só restou a dor. Por aqui só restou ódio. Por aqui só restou a dor. Por aqui só restou ódio. Inimigo número um do estado, transformando o Rio em Vietnã. Sustentando um mês de tiro trocado. Pensaram que a guerra ia parar de manhã. Por isso no baile nós embrasa mesmo. Maria fuzil, nós come todas mesmo. Começa na quinta, só para domingo. Sempre atividade, ninguém tá dormindo. Mano, é claro, eu não queria tá aqui. Mas foi o caminho que trilharam pra mim. É pros que não caem nessa tentação. Trabalhador real, disposição. Mas é foda, né? Mas é foda, né? Ei, uns 500 anos pra tentar te explicar. Nós nunca sente o medo da morte. O medo é de Deus não perdoar. Quando a hora chegar, por aqui só restou o ódio. Por aqui só restou a dor. Por aqui só fé, BK. Perdemos mais um do nosso. Não pode ficar assim. Muitas vezes a pistola é a opção do neguinho. Espelho do próprio foco. E não se espelha em mim. Pois ao entrar nessa vida, você sabe qual é o fim. Perdemos mais um do nosso. Não pode ficar assim. Muitas vezes a pistola é a opção do neguinho. Espelho do próprio foco. E não se espelha em mim. Pois ao entrar nessa vida, você sabe qual é o fim.